principalmente nas grandes cidades. Todos os dias há notícias nos jornais. É o toche com depravante e a criminalidade. Estamos no fim, no fim do século XX. Os homens indo a Marte, perto do infinito. Estamos no fim, olha a guerra no Egito. Em breve nós veremos nas nuvens Jesus Cristo. Seu nome é Jesus Nazareno. No antigo tempo, perdoou a Madalena. Em pleno século XX, resolve os seus problemas. Estamos no fim do século XX. Os homens indo a Marte, perto do infinito. Estamos no fim, olha a guerra no Egito. Em breve nós veremos nas nuvens Jesus Cristo.